e o Observatório Social protocolaram nesta semana um novo pedido na Câmara Municipal de informações sobre as medidas adotadas pelo Legislativo local quanto às bandeiras levantadas na campanha, né, que pede a redução no número de assessores e cargos comissionados, diminuição nos valores dos salários e gratificações pagas aos assessores, maior transparência nas ações da Câmara e por aí vai. Lembrando que no primeiro trimestre do ano, a Câmara Municipal de Foz do Iguaçu divulgou o balanço, apontando economia de mais de R$2 milhões na comparação com o mesmo período do ano passado, o que parece muito, mas se mantido o mesmo ritmo, né, resultará em economia de cerca de R$8 milhões no final do ano, sem nos esquecermos, claro, que o orçamento da Câmara para 2017 é de mais de R$24 milhões, dentro do que permite a lei, mas convenhamos, meio caro, né, para o que a Câmara representou nos últimos anos em termos de produtividade e cumprimento de seus deveres. Esperamos que neste ano, com a renovação quase que total dos seus membros, as coisas caminhem em outra direção. Vamos falar de coisa boa, pois chega agora, né, a hora do quadro Maravilhas Daqui. Maravilhas Daqui. E a escolha da semana no quadro Maravilhas Daqui relembra, inclusive, nossa primeira escolha feita no primeiro programa lá no ano de 2015. Mas não se trata de um flashback não, viu? É em razão de uma novidade que vem por aí. Estou falando do Polo Astronômico Casimiro Montenegro Filho, localizado no Parque Tecnológico Itaipu e aberto ao público e com visitas gratuitas aos moradores de Foz e região. Nesta semana, a direção do Polo Astronômico comunicou que conseguiu completar a aquisição de um novo e mais potente telescópio adquirido aí com apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. O equipamento deve começar a ser montado nos próximos dias e trará como avanço, por exemplo, a possibilidade de observar de forma ainda mais nítida planetas, asteroides, estrelas, nebulosas e até mesmo as galáxias mais próximas da Via Láctea. As visitas ao Polo Astronômico acontecem de terça-feira a domingo com 2 horas e meia de duração e nos seguintes horários: terça, quarta, quinta e domingo, às 10 da manhã e às 4 da tarde, sextas e sábados, 10 da manhã, 4 da tarde e 6 e meia da tarde. Outras informações no site turismoitaipu.com.br e também nas nossas redes sociais, Transamérica Foz no Facebook e @TransamericaFoz no Twitter. Vai que numa visita lá no Polo Astronômico você descobre aí um asteroide a caminho da Terra, né? E conta pra gente aí, pra quem sabe a gente tenta escapar, né? Vai que dá. E enquanto rolava a trilha, eu pensava que com os botões na mesa, né? Hoje em dia o negócio está tão esculhambado, né, que não precisa mais de sociólogo para entender o Brasil, não, viu? Precisa de psicólogo, de psiquiatra. Vai ver que é por isso, né, que andaram tentando cortar sociologia do currículo escolar. Vai ver que é por isso mesmo, né? Se bem que dizer que o Brasil está louco ou esquizofrênico é ofender quem é realmente louco, né, e quem sofre de esquizofrenia, e é bem capaz que, se estudarem a fundo, né, descubram aí uma nova doença psiquiátrica coletiva aqui no país, a Síndrome de Brasil, com tudo isso que está acontecendo aí, e tudo isso que não é só com os políticos não, né, também com o eleitor que apoia com votos essa classe de cidadãos aí. Eu diria até que o principal sintoma da Síndrome de Brasil chama-se ignorância. Mas como, né, o brasileiro comum gosta de cultivar a imagem de que é esperto, é malandro, gosta de passar a perna, gosta de cantar vantagem, é claro que ele jamais admitirá que, no fundo, está mesmo sendo feito de trouxa, né? E que, enquanto em muitos lugares do mundo a civilização evolui, inclusive em países vizinhos de continente, por aqui a pauta do amanhã acaba sendo o retrocesso. Mas enfim, isso é só um desabafo, tá? Ao lembrar que nesta semana tivemos o primeiro aniversário do show de horrores na Câmara dos Deputados com a sessão da votação do impeachment. Lembra? E não pense você que eu estou defendendo a presidente que foi deposta. Nada disso, tá? Porque, na minha opinião, ela não tinha sequer ter sido reeleita, né? Só ganhou porque o outro candidato era o Aécio. Bom, a minha indignação é contra a palhaçada que foi a votação nominal 1-1 dos deputados. Lembra? Pensa um pouquinho aí. Lembrou? Pois é, eu tenho certeza que todo brasileiro com um pinguinho de noção que seja, independente, né, da preferência partidária ou de ideologia, se é que isso ainda é visto como importante, né, sentiu vergonha de muitos daqueles que teoricamente representam o povo brasileiro. Porque é o seguinte, se eles são meus representantes, eu não sou daquele jeito não, ou pelo menos imagino que não sou. Enfim, vamos trazer agora algumas das notícias inúteis e bizarras que tomaram conta dos noticiários e das redes sociais ao longo dessa semana. Vamos trazê-las só para extravasar mesmo, né? Porque, enfim, isso acaba não agregando em nada na nossa vida. Eu poderia falar, por exemplo, do caso ocorrido na unidade prisional de Puraquequara, em Manaus, no Amazonas, em que um visitante foi preso nesta semana tentando entrar com ovos recheados de maconha. Isso mesmo, né? Ele usou aquela técnica, sabe, que o pessoal usa por aqui para fazer ovinhos de galinha com amendoim doce na época da Páscoa. Lembra disso? Bom, ele usou para fazer ovinhos recheados com maconha, né? Sobrenome do secretário que concedeu entrevista coletiva para falar sobre esses ovos? Coelho. Coelho. Tudo a ver, né? Coelho, ovos, período de Páscoa. Mas que droga isso aí, né? Merece até umas risadinhas do Chaves. Vamos lá, risadinhas do Chaves aí pra tentar salvar. Vamos lá. Beleza, obrigado. Eu poderia falar também sobre a descoberta feita pela Odebrecht de que estavam desviando dinheiro do setor da empresa responsável pelo quê? Pelo desvio de dinheiro para pagamento de propina, né? Que beleza, certamente. Quem desviou da área de desvio, né, estava usando a lógica de que ladrão que rouba ladrão ganha 100 anos de perdão, né? Se bem que hoje não precisa mais fazer isso, né? Só assinar acordo ali de delação, devolver uma graninha, enfim, que está tudo aparentemente perdoado, né? Que coisa. Eu vou falar mesmo, é sobre o que eu chamo aqui de ladrão raiz. O ladrão raiz, lá na cidade de Shenzhen, na província de Guangdong, lá na China, que chegou de bicicletinha, estacionou a bicicleta num canto, discretamente, viu que uma menina estava ali distraída, né, mexendo no celular, se aproximou dela e, pimba, roubou o celular da menina e saiu correndo em direção ao primeiro pátio com o portão aberto que encontrou. Detalhe, esse pátio, no caso, era o pátio da delegacia. Resumindo, o policial não teve nem o trabalho de correr para prender o sujeito, né, que deu aí uma aula magna de burrice impressionante. E por vários detalhes, né, primeiro por assaltar na esquina de uma delegacia, e segundo, por correr pro pátio dessa delegacia. Ou será que ele não sabia ler aqueles caracteres chineses da placa indicando ali, né, Tsin Tsun Tsen, delegacia? Vai saber, né? Afinal, na China, né, com uma população gigante de 1,5 bilhão de pessoas, pode apostar que tem alguns tantos milhões ali de pelegos completamente sem noção mesmo, né? Se aqui no Brasil tem um monte, imagina lá, Fronte Transamérica até meio-dia. Demais, isso não se faz, ninguém vai acreditar. Ela roubou meu caminhão. Ela já deve estar bem longe daqui. Ela já deve estar bem longe daqui. Daqui pode ter pego qualquer rodovia federal e foi reto na reta até sumir. Só me pergunto o que é que aconteceu. Só me pergunto o que aconteceu. Ela ter ido embora, tudo bem, eu não tô nem aí. Perder meu caminhão foi que doeu. Demais, isso não se faz. Ninguém vai acreditar. Ela roubou meu caminhão. Sinceramente, eu pensei que dessa vez fosse me regenerar. Trabalhando honestamente com minha esposa e cuidando do lar. Uma vida bem normal pra envelhecer em paz. Mas se o destino quis assim, agora tanto faz. Do bar não saio nunca mais. Ela roubou meu caminhão. Ela escreveu dizendo que não me aguentava mais e foi embora com meu caminhão. Foi embora e me deixou aqui. Foi embora e me deixou aqui. Quando eu acordei e vi meu caminhão não tava mais e nunca mais na vida eu vou dormir. Eu que tinha até tatuado o nome dela. Eu pensava que eu passei trancado naquela prisão. Essa foi demais. Isso não se faz. Ninguém vai acreditar. Ela roubou meu caminhão. Música aqui no front, chegou a hora do programa que muita gente temia. E quando eu digo muita gente temia, é porque muita gente temia mesmo. É hora, sabe do quê? Hora da delação premiada. É, e não pense você, meu senhor e minha senhora, garotos e garotas do Brasil, que este programa Front Transamérica passará incólume ao tsunami das delações premiadas no país. Não, simplesmente não passará. Nesta semana, a direção da rádio autorizou a quebra do sigilo da delação de um dos participantes cada vez mais esquecidos aqui do programa, né? O Homem do Bussaco. Homem do Bussaco, que eu vou delatá-lo aqui. Na verdade, é um personagem originalmente de outro programa, o do Bruno Aleixo, lá da SIC Radical, né? Mas que nós fizemos essa apropriação cultural porque, a princípio, nós gostávamos muito do cara. Essa que é a verdade. Eu disse a princípio, né? Porque a partir de agora já não sei mais como ficará essa relação. Pois bem, o Homem do Bussaco resolveu abrir o bico, né? E contar os podres de todo mundo aqui no programa. A começar por você, mulher do Gogli, versão nacional do Buscador. Você mesma. Exijo meu direito de delação, Guilherme. Tudo bem, mas ó, só no horário do seu quadro, daqui a pouco, tá? Nós vamos ouvir aí o que o Homem do Bussaco relatou sobre vossa senhoria. Essa mulher do Gogli. Que conversa com o Guilherme. É tudo uma mentira. Ela nem conversa de verdade. É o roteirista do Zorra Total que escreve as falas dela. Ora, ora, Homem do Bussaco. A mulher do Gogli está dizendo aqui que exige direito de resposta. Nosso jurídico aí vai avaliar, tá? Em instantes, a gente anuncia pra você o veredito. Vamos lá, Homem do Bussaco, que em sua delação premiada revelou fatos também sobre mim. Caramba, não tem como pular essa parte não, direção? O Guilherme está com o dedo cutucando o nariz. Opa, opa, não tô não, não tô não. Pode dar uma olhada aí na webcam, quem estiver na internet. Pera aí, esse depoimento é gravado, não é ao vivo não, né? Ok, ok. Bom, que continuem as calúnias. Vamos. Eu, pá, eu tenho calma, pá. O Guilherme aparece na minha planilha. Espalhaço, esse mantém ele aqui, pá. O codinome dele é roteirista do Zorra Total. Já tem mania pra questão, caralho, pá. Porque ele escreve quadro pro Zorra. Eu, pá, eu já nem ando, bebê. Pronto, falei. Homem do buçaco, isso aí é calúnia, isso aí é injúria, isso aí é difamação, porque se é assim, então eu exijo o meu nome ali nos créditos do Zorra, né? Até porque ninguém lê aquelas letrinhas mesmo, né? E enfim, vamos passando pra frente aqui, antes que surja mais coisa minha, né? Nos arquivos da delação do Homem do Buçaco, tem também delação sobre um personagem já falecido aqui da rádio, o Alemão da Transamérica. Mas tem um aviso pra você, Homem do Buçaco, ó, cutucar os mortos é pecado, tá? Vamos ouvir o que ele disse. Eu não sei o que ele anda procurando, pá. O Alemão da Transamérica. Mas tem a impressão que espia um cara com mais força. Não era alemão de verdade. Esse cara é todo rapaz, pá. Era o Alessandro Cunhasky. Pois tá assim com um olho, cara. Fazendo voz de alemão. É pior, meu chão. Mas que absurdo essa delação, hein? Tem mais algum podre aí pra contar? Eu gostava ali de falar, pá. Epa, já que eu acho que tô chateado, tô chateado, né? O Antônio Carlos, o pai Tonhão. Nunca acerta os resultados dos jogos. Então você tem a mesma coisa. Que alguém faz assim, faz aqui. Ele diz que acerta, mas não acerta. E não investe mete por ninguém, pá. Ele fala um resultado e depois diz que falou outro. Tá, caralho. Será mesmo? Bom, vem cá, ô delator, Homem do Buçaco. Fazer aqui como se você estivesse ao vivo, né? Você conhece mesmo o Antônio Carlos? Delata aí. Olha que... Claro que conheço. Olha aqui, eu entro no ventado, caralho, pá. Eu chamo ele de preto. Eu fiz 15 quilômetros. Chamo de Toninho. 19 quilômetros e meio. Fiz 15 quilômetros. Eu fiz 15 quilômetros, pá. Vem cá, me dá um abraço. E amanhã não há quilômetros pra fazer, pá. Ele se preocupa em fazer quilômetros hoje, pá. Você é o cara. Então é que pensa na equipe. O Python não conhece todo mundo. É, conhece todo mundo mesmo, viu? Falando nisso, um abraço aqui, né, pro Armando, sobrenome Cilada, que disse que é amigão do Antônio Carlos, lá na gloriosa Porecatu. Bom, chega de delação por hoje, né? Mulher do Gogli, ó, seu direito de resposta foi aceito. Já já, daqui a pouquinho, depois da música, você se defende aqui no front. Seu pai acha tudo que ele faz errado e sem

todas as semanas aqui no Front. Hora de intervalo no Front Transamérico. Ok, ok, eu sei que você não gosta de intervalo, mas é melhor fazer uma pausa e abrir espaço, né, para os nossos patrocinadores do que ficar aqui passando sacolinha pedindo dinheiro ou fazendo merchan durante o programa, né? Já imaginou, por exemplo, se o Juarez da TechPix aparece do nada aqui para tentar te empurrar aquilo lá? Não, né? Rápido intervalo, portanto, já voltamos com música, com bate-papo, com informação. Front Transamérica até meio-dia. Se você ainda não tem uma filmadora, uma câmera digital de alta resolução e ainda um produto que tem as mesmas funções que o iPod, você tem que ligar agora, porque na Tecnomania você vai ter tudo isso e muito mais, acredite, por menos de R$1 por dia.